Ilustres desconhecidos. Olá, hoje no Ilustres Desconhecidos há sortido. Na cidade de Champaign, Illinois, os Hum formaram-se em 1989, mas apenas em 1993 começaram a desenvolver a sua gama própria de space rock musculado, não muito longe do som dos Smashing Pumpkins iniciais. Do seu quarto e último álbum de originais, Downward is Heavenward, editado em 1998, aqui fica a faixa de abertura Isle of the Cheetah. estrelas do último programa, os noruegueses de madrugada sempre balançaram entre os épicos dramáticos e os rockers de garagem. Diretamente da segunda categoria, ficamos com Nightly Disease, Part 2. There is a hall in the night that the city keeps traveling round. There is a hole in the roof where the ego comes down. There is a hole in the closet where the coats go to fly. There is a hole in the closet where noisy cats go to die. I step away from the window. I am struck by a nightly disease. Something has been coming a long time. It's been crawling out of pitch black and expanding. There were times when I had just one eye. It took a field to fly and a bird to cry. Oh, just a bad foot and a bad finger hand. Just a bad foot and a bad finger hand. Yeah, that sort of memory is no man for my poisonous pen. Yeah. Big bad boy approaches the mirror with a dead black bird in his bad fingered hand. A hand extended in my direction. And I'm strong, but I need protection. Descoberta pelo vocalista Gruff Rees dos Super Furry Animals, Kate Le Bon é uma das mais recentes promessas da cena alternativa do País de Gales. Editou o ano passado o álbum Cirque, mas a canção que vamos ouvir é do seu álbum de estreia, Me Oh My, de 2009. Kate Le Bon com Chewing the Bones. Thank you. could you go? Where could you stay? I'll die on my feet, not pass away. Gripping the rope in days just gone, and chewing the bones for everyone. And these are hard times to fall in love. These are hard times to fall in love. These are hard times to fall in love. These are hard times to fall in love. I fell upon a hard, hard mile. Shoot me some bones to stake my time. And I gunned for your love right through the sun. Shooing the bones for everyone. And these are hard times to fall in love. These are hard times to fall in love. These are hard times to fall in love. These are hard times to fall in Para quem pensa que só dos Estados Unidos é que vem bom math rock, desenganem-se. Os Honey for Patsy vêm de Lausanne, Suíça, são exímios praticantes do género e já gravaram com Steve Albini. Do álbum Man's Rage for Black Ham, aqui fica Silver Banana. Thank you. Lou Barlow é tudo menos um desconhecido no que toca à história do indie rock americano. Com um currículo que inclui os Dinosaur Jr. e os Sabbath, além de uma carreira a solo, é de perdoar aos mais distraídos o esquecimento de um duo lo-fi que Barlow manteve durante os anos 90. Os Folk Implosion, cujo único foco de popularidade foi o tema Natural One da banda sonora do filme Kids, teve como ponto alto o álbum Dare to be Surprised, onde se inclui este Ball and Chain. Abrimos o programa com os Ham e agora temos outra banda proveniente de Champaign, Illinois. Os Poster Children, que irão ter um programa só deles, são uma instituição da cidade e já contam com 25 anos de carreira, apesar de se encontrarem em pozio. Do álbum D.D.D. de 2000, Timeshare. We stay back late in class. Encerramos o programa de hoje com uma das bandas mais desconhecidas do catálogo da Crass Records, a editora pertença da banda punk anarquista do mesmo nome. Os Lack of Knowledge soam uns Joy Division mais sujos e agressivos e com letras ainda mais apocalípticas. Do single de estreia de 1983, Grey EP, fica o tema We're Looking for People. Este foi o Ilustres Desconhecidos, versão sortida, de fevereiro. Até à próxima. Ilustres.